forte é nós mesmo. Família com até elemento, chegando firme e forte, armado até os dentes. Você duvidou, nos provocou, agora aguente. Sente só, a fúria é uma rajada venenosa, que não existe cura, mais uma bala na agulha, pronto pra disparar. Nossa rima é pesada, nossa voz está no ar. E aí, mano, Thiago, vamos ver no que dá. É tipo assim que eu vou chegando, batendo de frente e abalando o alicerce, saia da frente que eu vou passar por cima do sistema. Não tô aqui para brincar, guerreiro de elite, programado pra rimar diretamente da Ceilândia. 100% periferia, que é Manu Thiago, tô presente nas correrias do dia a dia da minha quebrada. Pode crer, sou quatro elementos e no comando da favela, o hip hop eu represento. Vem chegando por aqui, família, quatro elementos, tipo assim eu quero ver. A casa cair é no comando da favela, mete o som, se liga aí. Vem chegando por aqui, família, quatro elementos, tipo assim eu quero ver. A casa cair é no comando da favela, mete o som, se liga aí. É pra postar, denominar no comando da favela. É nós que tá por cima, só o louco da família que na rima terroriza. Pronto pro combate, pro que der e vier. Só na fé, não tem beta pra cabido, muito menos pra mané. Meu estilo é original, de pisar, calça folgada, camisa larga, um boné. Na moral, mas assim eu vou trilhando o meu caminho. E aí, burguesia desembaça daqui. Sem medo de mostrar quem eu sou, podem falar o que quiser, pois tenho fé, sou vencedor. O hip hop tá no sangue, tá na veia, tá na alma. Rap nacional é nossa cara, é só de periferia, artilharia pesada, mas aí não dá nada. Tô curtindo só de boa na minha quebrada, sem guerra, sem treta, sem arma, sem choros. Cê tem que aceder veras, porque aqui o hip hop continua no comando da favela. Vem chegando por aqui, família, quatro elementos, tipo assim eu quero ver. A casa cair é no comando da favela, mete o som, se liga aí. Chegando por aqui, família, quatro elementos, tipo assim eu quero ver. A casa cair é no comando da favela, mete o som, se liga aí. Agora pare pra pensar, começa a raciocinar. O som é louco, comédia não embaça. Na rima eu tenho dom, então curte o nosso som. A estrela agora brilhou e lá do céu ele me olhou. Sou a voz da periferia, a voz do gueto. No movimento hip hop não existe preconceito, é sempre assim, é desse jeito. E você não dizia que era o bom? Respeita os parceiros que curte o nosso som. O impacto é forte como um choque, segura aí, malandro. Somos o talento da periferia e ouvindo nossa mensagem através do rap. Nossos mantos se conscientiza, ameniza só quem é. Tá ligado que quem me tirou não tem estia. Pode crer, tô na correria, pra quem sorriu desacreditou. Vacilou, então já era, é nós mesmo, quatro elementos no comando da favela.